Imagina como seria o nosso querido Brasil se na matéria estudantil se incluísse a poesia. Se nosso prato do dia fosse o verso de um poeta, uma dieta seleta pra deixar a mente sadia. De Antônio Gonçalves Dias, a poesia concreta. E que tivesse na merenda um poema por semana, bastante Mário Quintana pra que a molecada aprenda. Com graça e curiosidade, o quanto aprender é bom. De Chico, Vinícius, Tom, a Carlos Drummond de Andrade. E que na hora do recreio, entre vivas e salves, a criançada em anseio clamasse por Castro Alves. Imagina como seria se ao invés de celulares, nossos jovens se distraíssem lendo livros aos milhares. Seriam suas mentes mais lúdicas? Imaginem se as escolas públicas fossem iguais às particulares. Se Augusto de Campos e Sérgio Vaz fossem nossos artistas populares. Hoje em dia as músicas são tão pobres. Não consigo ver nenhuma vantagem numa letra sem vida, totalmente desprovida de qualquer mensagem. Se a gente é o que a gente lê, se a gente é o que a gente ouve, agora dá pra entender com nossos jovens o que ouve. Mas imagina se, ao invés de ostentação e pornografia, eles recitassem cordéis e ostentassem poesia. Imagina como seria se eles lessem Gabriel Garcia, Mário Vargas Llosa, se escutassem Mercedes Sosa e Paco de Lucia. Se soubessem quem foi Vicente Huidobro, talvez aprenderiam o dobro do que aprendem hoje em dia. Mas é que sabotaram a educação brasileira. Pra que escutar hip hop? O que não dá hip hop é besteira. A mídia nos entope com o lixo do pop, não com Manuel Bandeira. A mídia nos dopa de novela e copa, e o povo feito tropa caminha alienado. Mas esse caminhar restrito não é o mesmo descrito por Antônio Machado. Aliás, alguém sabe quem foi Antônio Machado? Não te culpo se não sabia, pois eu também não saberia se não tivessem me contado. Eu sei que este mundo que tenho imaginado não passa de uma utopia, mas no meu ponto de vista, acredito que ele exista. Pois tudo existe onde existe a poesia. Por isso, tento fazer a minha parte pra disseminar sabedoria, pra que ao menos a nossa arte não se transforme em mera mercadoria. Cada verso é um resgate em nome da poesia, pra que essa sociedade vazia, pouco a pouco, não lhe mate. Thank you.